cidade falar que me vejo sofrendo é mentira. Não acredita se o povo falou que me vejo chorando, mentiu. É fake news. Você acha que eu tenho cara de alguém que sofre por alguém que não tem coração? Você acha, não, você acha que pra te esquecer tô tendo fã clube Caiozinho Ferraz, tá ali, eu vi, viu? Beijo. E te esquecer, o que tá escrito nesse olho já que eu não suplei. Se eu pudesse, eu lavava você da minha vida, mas amor não sai com nada. Te esquecer, e tá escrito nesse olho já que eu não superei. Se eu pudesse, eu lavava. E você da minha vida, mas amor, vai chupetinho. Você acha que eu tenho cara de alguém que sofre por alguém? Você acha que pra te esquecer tô tendo que usar medicina? Cê tem razão. E te esquecer, tá escrito nesse. E se eu pudesse, eu lavava. E você da minha vida, mas amor não sai com a. Te esquecer. Eu pudesse, eu lavava. Você da minha vida, mas amor, não sai com ar.